give them. Noite 3170, desça para 2000, ajuste no 097, chegada a Mare. Está estabilizado, faz 062. 462, completa final, turre 1895, com fogo. 295, azul 4062. Torre Salvador 4062, estabilizado, ele é isso aí. Azul 4062, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 0 nós. E o pouso na 1 no 0, azul 40. 4062, no solo 44, mantenha a minha frequência, libere a direita, pós, prossegue táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é 07. Alfa, Kilo, 3, a posição é 07, azul 4062. Confirmar se há agora a chave sobre a aeronave. Use. positivo, acabei de receber a ligação da torre aqui que tem uma chuva leve. Positivo. Obrigado, presunto já. Estabilizado no localizador da 3170. 3170, completa final, cheque o trem, torre 1895, Raposo. 14895, boa noite. Boa noite, eu sou a 3170, final baixo travado. A 3170, boa noite, ajuste 1017, pouso autorizado, pista 10, vento 1970 graus, 10 nós. Teve de pouso, pista 10 da 3170. Boa noite, 4220. Desça para 2000 pés. Ajuste no 0197. Chegada a Mari. No solo 56, vai livrar a direita após estar autorizado via Alfa Juliette, portão 5, mantendo nesta. Via Alfa e Juliette para o portão 5, exato, 3, 7. Azul 4220, autorizado, interceptar final, reponte estabilizado. Para 3520, deixa para 2000 pés, o ajuste no 016, chegada máxima. Azul 4220, completa final, cheque o trem, torre 1895. 1895, filho? Afirmativo, 1895. 1895, obrigado, boa noite, 1420. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4220. Azul 4220, boa noite, ajuste no 016, reporte, baixado, travado. Queixa, baraco, 4220. Bravo, 4220. 4220, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 12 nós. E meu pouso na 104220. Azul 4220 no solo azul no 3, vai livrar direita após alfa, quilo, pátio 3, a posição é 02 na escuta permanente. Hoje na posição é 02, ok? Pátio 3, posição 02. Desça a 3 mil pés, o ajuste no 016, chegada à mare. Então, e use a 10. Totalizador, 320. 20 completa final, torre 1895, bom pouso. 29, obrigado. Torre Salvador, bom dia, essa 320, estabilizado IRS, baixado travado. 3520, bom dia, ajuste no 0 no 6. Vento Salvador 170 graus, 90 nós, pouso autorizado, pista 10, 3520. Ele pouso, pista 10, 3520. Autorizado 2000 e a final do procedimento, reporta estabilizado 5556. 2000, reporta estabilizado. Entra aí 520, no solo 26, vai livrar a direita, prosseguir táxi via Alfa, Juliette, portão 3, na escuta, tá? 3520, na escuta permanente. Direita, Alfa, Juliette, 56, completa final, chama a torre 118-95. 118-95. Salvador, boa noite, aqui é o 5556, no localizador 6. 5556, ajuste no 096, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, 1970 graus, 10 nós ao vento. 10196, baixei, travou, livre pouso, 5556. Sussolo Flores 32, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão número 8, 5556. Estado Alfa e Juliette para o portão 8, 5556.